Se tem uma pessoa ouvindo o Pai Benedito que tem a família dela, tem um irmão que não trabalha, uma mãe de cama, que Certo. não entrevada, e ele é o mais velho, e tem um irmão que é vagabundo, que não Certo. gosta, que se mexe com outras coisas e não quer trabalhar de jeito nenhum. E aí tá criando, as dívidas estão aumentando em casa. Certo. E só ele que, mas ele tem responsabilidade, ele vai trabalhar, mas não está aguentando mais. Certo. O que o vô sugere para uma pessoa dessa que tem a força de vontade, mas está esgotando já? Certo. Meu filho, tem que ter muito pensamento no Pai Maior e muita oração. Não perder o cabeça para fazer os besteira, para mexer nas coisas dos outros. E se ele está passando por isso, minha filha, porque o fardo que ele está passando, ele pode segurar. Tem força, vô. Ter força, tem força. Ele, você tá passando por isso é porque tem Tem força. força para segurar. Entende? E ele saber pedir. Se está passando um perto, não fique fechada. Bata no vizinho, peça. Se está passando fome, peça um homem, peça um arroz, peça um feijão, peça um juda. Mesmo vai chegar num caso que ela vai se estender. Isso é um teste. Todos vocês nessa vida, vocês estão testados sua fé. E às vezes num aperto de um ente querido, dodói, sem trabalhador, às vezes você passa, às vezes por isso, sabe por quê? Porque às vezes atrás você estava bem e você pisou num que não tinha. E agora você está passando por isso. Que tudo nessa vida é consequência do que você vai. Desde que você abriu o oju, não é isso? E socar o gobo, O olho. até você ficar velho, certas coisas que você passa na vida foi coisa que você fez atrás. Numa outra vida E também. isso, e também no outra vida, pode ser, pô. Isso também. Entendi. Tem que ter resignação, Isso mesmo. força Isso mesmo. e pedir Força. ajuda. E pedir ajuda. Não só no espiritual, mas também no material. Não ter vergonha. Não ter vergonha. Tem que saber isso cá, meu filho. Você quando vai assim, você sai para um terra longe e você chegou lá e não conhece nada. Se você não abrir em Saindaca, você vai chegar com canta? Não vai, não é isso? Não. É isso mesmo, né? Thank you. mas a meu cuspimento, os negócios, tá fazendo a... O coisa dele cuspir dentro, por favor. Tá. Né? Esse negócio aqui, né? Exatamente. Vai ter um povo novo cá? Como é que tá fazendo? Como é que tá? Graças a Deus. Vou falar com você, vovô. Tá certo, né? Vovô, é um prazer estar aqui, viu? Poder conversar com o senhor. Tá certo, né? É um prazer, como é que faz? Eu que tô secar, né? Coisa, né? Mas foi força de um outro, um velho que acompanhou o meu. Uhum. Essa mesma, né? Chama rei, né? Rei, né? Essa mesma, né? Rei Conga, né? Foi o vovô Rei Congo que me trouxe até aqui. Isso mesmo, né? É, graças a Deus. É, nós peito velho tá mais tudo junto, né? É. É um propósito, né? Nós, né? Uhum. Que coisa boa, vô. Né? Qual que é o nome do senhor? Pai Benedito das Almas. Pai Benedito das Almas? Isso mesmo, né? Graças a Deus. Por que o senhor entrou para essa falange? Que eu entendo para essa falange? É, e não para outra. É sim. É sim. Que eu tive mesmo os mesmos açoites igual o chefe dessa falange. Que você ouviu falar, né? Que o Pai Bendito dos Almas, né? Que tem um Pai Bendito dos Almas, que tem um Pai Bendito do Congo, né? Um Pai Bendito das Angolas. E tem um chefe dessa falange que se chama, né? Que todo falange de espírito tem um chefe, não é isso? Sim, senhor. Então, eu tive mesmo sacrifício para ser passada, que eu tive 45 tempos, como é que fala? 45 tempos no pau de arara sendo açoitado. Bom, eu passei 45 tempos sendo açoitado para correr zira. Não é isso? Sim. Porque eu cuidava daqueles dos negros que quando fuzia. Não é isso? E os ordenanças lá do chefe dos Zenzenha, pegava e açoitava, batia muito neles. Se quebrava os patas, fazia os feridos, eu cuidava disso, eles não gostavam. Aí eles me botaram no pau do arara, só a pão e água, e todo o tempo que ele lembrava Deus, não é isso? Ele lembrava e mandava ordenança me dar lá uma açoitada, né? Uhum. Uma açoitada com chicota lá, com os negócios que fazia um rasgamento nos meus costas. Uhum. E quando açoitava, ela falava assim, esse peito da não se foi, eu levei 45 tempos para fazer o partimento. Nossa. Isso? Claro, entendi. E quando eu cheguei no lado espiritual, que eu não parei em lugar bom não, né, Issa? Uhum. Eu fui resgatada, que chama por um peito que se chamava Barnabé. Uhum. Isso. E lá na espiritualidade, ele me trouxe para essa falange do Benedito das Almas para fazer o caridade cá. Certo? Entendi. O que faz uma pessoa não ir para um lugar bom depois que morre? O que não faz aí? Por que a pessoa vai para um lugar ruim? Existe muito povo nessa terra, uhum, que já acha que é muito bom. Bom, às vezes faz as coisas boas, mas nos pensamentos, está com os pensamentos ruins, como é que fala? Faz as coisas boas, mas já com o pensamento achando que vai ganhar e para o paraíso. Ai. Já sempre, acá nesse tempo, se diz que tem muito povo bom de coração. E sempre quando está pedindo uma coisa, ele está querendo alguma coisa em troca. Por isso que às vezes fala, eu fiz tanto quando para lá num bar, que vocês ouviram falar, não é isso? Não é isso? Que no povo do Bibado se fala purgatória, né? É. Então se fala assim, quando chegar lá, vai perguntar o Exu que toma de conta lá, por que eu estás aqui? Se eu fiz tanto coisa boa, ele fala, coisa boa? Você fazia sempre em toca, você não fazia de coração puro. Tá certo? Sim, senhor. Todos têm o seu propósito ficar nessa terra, só que isso faz esquecimento. Qual foi a maior lição que o senhor levou da vossa última encarnação? Essa última encarnação? É. Tá certa, né? Essa lição dessa encarnação que eu fui mesmo preto. Dessa lição, sabe por quê? De eu procurar cuidar do povo e eu ainda fui martirizado por isso. De eu cuidar dos meus pretos, não só cuidei também de brancos, e mesmo assim o meu senhor me botou no pau de arara para eu participar. Tá certo? E naquela armadura eu desejando a mal para ele e desejava bem para os meus irmãos. Mas mesmo assim eu venho cá, na luz divina da Fubanda, fazer a caridade. Tá certo? Sim. Então, a lição que o senhor levou foi o quê? Resistência, amor, paciência, o que é que foi? Isso a mesma. Humor aos meus orixás, que eu vim da terra da África, certo? Sim. E a persistência que eu pareci. Pereci 45 tempos que eu mostrei que nós, nego, nós somos fortes. Tá certo? Sim. Independente de como, filho. A matéria, o espírito tem que se mostrar forte. Independente da passagem nessa terra cá. Muitos acham, eu tenho a zimba, eu não tenho. Cada um tem seu fato. Não adianta reclamar, não adianta. O que é a Umbanda para o senhor? É sim, a Fubanda antes do moço chamar Zélia de, isso existia. Não é isso? Só não tinha um nome. A Fubanda foi colocada, foi dada um nome pelo caboclo das sete encruzilhadas, não é isso? Para mostrar um culto que vinha, mesmo desmartirizado, aqueles espíritos que não podiam chegar numa mesa do outro espírita, que se chama Caseca, não é isso? Sim, então o Pai Maior, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Oceará, doutrinou a nós e ao caboclo das sete encruzilhadas dá esse nome que nós já trabalhava antes disso. A Fubanda vem para mudar muito coisa. Sanda não fez muita mudança por causa de médios que se vai pelo deslumbre, meu filho. O deslumbre da carne. Acha que se um espírito fez um cura, já se acha que ele é Deus. Ele já esquece. Tá certo? A Fubanda é muito boa, é muita luz, mas tem que saber trabalhar com ela. Se não souber também trabalhar com ela, você também se afunda, né? Qual que é a forma certa e a forma errada de trabalhar com a Umbanda? Meu filho, olha só. Para nós espíritos não existe forma certa e forma errada. Cada um vem doutrinado, independente de chegar nessa matéria, não é isso? Independente de religião, mas o certo é sempre, para trabalhar na Fubanda, é ter o amor. Mesmo que seja aquele que você na matéria não goste. Mas você tem que trabalhar por amor, mesmo por aquele que se depois falou mal de CC. Se falou, mesmo que falou mal do guia, mesmo que falou da matéria, a Umbanda se diz, é amor. Esse é o lado certo. O lado errado é que na Fubanda não se deve cobrar um zimba. Não pode haver bens materiais sendo cobrado. Que se um povo vem procurar a Fubanda porque ela tem um problema. E esse problema, não é que dizer que um espírito vai resolver, mas nós pelo menos temos que dar uma palavra amiga, dar uma palavra de conforto. Não é isso? Sim. Entendi. O senhor vê os filhos de Umbanda unidos ou desunidos? Eu vejo, eu como espírito, eu vejo muito desunido no filho. Ai. Eu vejo muito desunidos. Existe muita banda boa, mas os filhos agora, assim, meu filho, deixa eu explicar. Você chega, você não conhece como é que é um terreira. Não é isso? Você já chega para consulta, você já chega no início, vê tudo arrumado, muito fordoso, todo mundo de banco. Às vezes vê os médios chegando numa hora, mas daquele médio, às vezes chega assim, mas aquele dia chegou, tem um trabalhador. Aí o povo está sentado lá, eu pedi para entrar no casa. Não é isso? Mas quando chega para pedir, quando vê que uma casa de Fubanda tem muito trabalho, que o médio tem que se dar também para a Fubanda, aí já começa depois a falar mal. Eu tenho muita cobrança, que eu tenho que chegar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que lavar o são, tenho que fazer aquilo, eu tenho que acender pito lá que eu não gosto daquilo. Tá isso? Sim. Aí quando você não ganha a hora, aí larga. Não é falar mal. Larga e ainda fala mal? Isso mesmo. Às vezes larga e fala mal daquela casa. Tá certo? Daquela casa. Ah, porque é isso, que é aquilo. Porque o povo para poder fazer entrador numa casa de fubanda, ela tem que chegar cedo e ver como é que é os trabalhos. Muitos povos entram por deslumbre também. Sabe por quê? Que uma casa de fubanda tem povo com zimba e povo sem zimba. E essa que vai entrar para cuidar de orixá, para cuidar de caboclo, vai ficar rica, meu filho, vai ganhar zimba. Não vai, não, filho. Não vai. Se fosse assim, um pai de santé, independente de que seja, de fubanda, de candomblé, qual que seja, tudo já andava no ouro, né? É isso? Sim, senhor. Como o preto velho vê o Exu? Exu? Exu são os companheiros dos preto velhos. Uhum. Às vezes eu mesmo tá cá, tanto que a rua tá do meu lado, dizendo as coisas que eu tenho que falar também. Uhum. Quando eu tá trabalhando cá no terreiro, muitas coisas, às vezes que eu não saiba, que eu não possa ir naquele plano espiritual, ele vem passar para dar o dizer para aquela povo que está cá sendo, como é que fala, tendo a consulta, né, isso? Uhum. Então o Exu é caminho, o Exu é força. Exu não é esses negócios que fala que é diabo não, que é rabudo não. Exu está no meio. Exu está no meio entre o bem e o mal. Exu é polaridade. Existe sim o negativo e o positivo. Vai daquele que vai pedir ao Exu. Tá certo? Certo, claro. Todo preto velho trabalha com uma preta velha? Ou nem sempre? Sim. Todo preto velho. Existe sim uma preta velha. Vai se ela vai trabalhar com ele ou não. Trabalhar, se eu precisar de chamar um preto velho ou uma preta velha para me ajudar, mesmo que não seja incorporada cá, ela vai vir sim. Que nós não ter esse negócio de briga. Na espiritualidade não tem isso. Não é isso? Claro que sim. O senhor falou, às vezes eu preciso acessar um plano espiritual diferente, preciso ajuda de um guardião. Isso mesmo. Explica pra gente. Quais são esses planos espirituais diferentes que o preto velho não pode ir ou acessar? É assim, deixa eu explicar uma coisa. Pode ter plano que eu possa ir, mas eu não, aí já não vai. Eu como uma matéria como o preto velho, como é que fala? É porque sim, existe Jesus que trabalha em certas porteiras, em certa na crosta, que se chama na crosta do umbral mais forte, que só certos Jesus que trabalha, que é da luz e trabalha nas trevas, só eles que podem me encaminhar para ir lá quando nós estamos trabalhando para resgatar aquele espírito que vai ir para a luz, vai entender? Ou para dizer o que tem que dizer ou o que falar. É isso? Então nós temos que procurar certos Exus, Exus que trabalham mais pesado, mais perto daquele Exu que se fama, que é o Exu da meia-noite, seu Lucifer. Então nós pedimos a força desses Exus para nós poder ir lá naquela dimensão espiritual para nós poder trabalhar com aquela força. Existe preto velho quimbandeiro e o senhor seria um? Eu também trabalho na quimbanda. É? Isso existe mesmo. É real mesmo. É real. Não só preto velho, como caboclo também. Caboclo. Só que aí isso é um trabalho diferente. É. A energia já vem mais diferente, mas também vem. Não é quer dizer que quimbanda é ruim, não. Quimbanda é uma força diferente. Muitos povos diferenciam de quimbanda e de quiubanda. É cultos diferenciados, muito diferentes, mas a força é muito boa. Tá certo? Sim. Qual que é a diferença em termos de trabalho quando o senhor vem como um preto velho quimbandeiro e o jeito que o senhor está vindo agora? É sim. Quando eu venho na linha das fubandas, nós venho nos planos de curas espirituais, fazer o lado das benzer, dos conselhos, não é isso? Sim. Já no lado das quimbandas, nós já trabalhamos mais forte, já com uma força mais de um Exu mais forte, que nós já vem mais fortes. E tanto se eu riscar o ponto na quimbanda, meu ponto já é diferente de trabalho, que eu vou botar um tridente, tá certo? Então já está trabalhando na linha das esquerdas, aí já vão trabalhar na lei da magia mais pesada, na lei para cortar certas demandas, tá certo? Que a casa tenha. Aí nós faz essas forças, a gente vai usar força mais do lado da esquerda. Quando nós trabalhar na linha da fubanda, nós vamos usar na linha mais branda, que é na linha branda que o Pai Oxalá nos determina. É isso? Certo. A gente tem aqui a ideia de que já faz mais de um, dois ou três dias que está previsto esse nosso encontro. Tá certo. Mesmo que eu não sabia e o médium não sabia, o senhor pode falar um pouco como é que foi do outro lado aí, vô? É sim. Pra gente chegar nesse dia de hoje, como foi a sua preparação, quanto tempo que o senhor já sabe? Isso, meu filho, no plano espiritual, já está doutrinado, cessei nessa corraminhada. Uhum. Cada guia que você passou, diferente seja de esquerda ou de direita, igual os povos falam nessa terra, é doutrinado tempo e hora para cessar. E esse tempo já vem dado lá de cima, antes de você fazer seu encarnamento nessa matéria. Nossa! Tá certa? Uhum. É deitado o tempo e o hora e o dia. Nem mais nem menos. Tá claro. Certa? Tudo acontece de acordo com o plano espiritual e a força de Pai, do Pai Criador. Uhum. É certa? Sim. Eu sabia, sim, que você chegava nessa tempa. Então tá que eu quis. Esse negócio é mais fundoso, né? Porque vai aparecer nessas caixas. É isso. É o que o outro é ideia, né? Eu quis esses negócios. É isso. É que é sempre preto velho que eu gosto de negócio, né? É isso, né? Como é que é isso, vô? Quando um diz assim, o preto velho é humilde, o que é ser humilde de verdade e o que não é ser humilde de verdade? Meu filho, nós, quer dizer, ser humilde é você se aceitar tudo que é te dado de bom coração. Pai, eu isso cá é de bom coração. Aí faz conta. Me deu isso cá, eu saiba que é feia, mas eu saiba aceitar que foi dada para eu de bom coração. E disso cá, para quem me deu, se eu puder dar uma paz, eu vou dar. Tá certo? Então, preto velho aceita tudo de coração, mesmo que não sirva para ele, ele vai aceitar. Um toco, isso cá, o homem, um pita. Nós não gostamos de coisa. Ah, vou dar um pita muito fondoso pro preto velho. Desculpa, eu gosto. Quanto mais é mais passada, eu gosto. Preto velho gosta de coisa simples mesmo. Uhum. É isso? Os panada, eu não gosto nada de panada fondoso. Se der um festado preto velho e dá um panada fondoso, eu não quero. É isso? Sim. Claro que sim. Vovô, o que te deixa triste? Meu filho, me deixa triste. É certas arrogâncias. É certo, me disse desse povo do terra, mesmo nesse casa cá. Às vezes é um filho querendo se mostrar mais forte do que o outro. É isso? Isso me deixa triste. É povo procurando a fubanga, só pensando em zimba, em bens materiais, pensando em casamento, assim, desculpa, procurando rabo de saia. Uhum. Se chega cá para eu, se está um casal. Se eu veja que tem como juntar, nós vamos juntar. Uhum. Mas não precisa fazer trabalho. Só no palavra. Uhum. Só num conversa igual nós está tendo, né? Claro. Mas quando o povo vem, ah, eu perdi um zimba, eu quero que aquele moço que me pegou meu zimba, fazer um trabalho para ele, eu não gosto disso. O que me dá disse que o povo só procura fubanda para isso, uhum. Só para bens materiais. Acaba que o guia, às vezes, tem que trabalhar porque seu povo só vem procurar isso, né? Não é isso? Não vem procurar porque está com ferida, está com criança com venta virada, né? Com espinhela caída, preto velho trabalha para isso, não é isso? Sim. Precisando, tá carregando um carrega, tá com obsessor, nós vamos fazer um rezador para tirar aquele obsessor, que é um espírita que foi botado ali nele, porque ele caminhou, fez pedido mal com o povo, aquele espírito encostou nele, e nós estamos aqui para rezar e para poder tirar em cá e botar para ele quando tiver que ir, não é isso? Às vezes a gíria de um preto velho tem ligação com o lugar que ele veio da África e a roupagem, né, associa isso, com a encarnação dele. Isso. Como é que é o seu caso? É sim. Eu sou um preto velho que vem na linhagem do Pai Benedito das Almas, mas o CEF, que se chama Benedito das Almas, ele foi mescado no cu, não é isso? Se você se procurou fazer o estudamento, que eu sei que você é um massa que estuda muita gente fubanda, que o preto velho, Pai Benedito das Almas, o CEF dessa falange, ele vem ereto, não vem curvada, e ele é mescado entre preto e branco, ele é pardo, certo? Sim. Mas eu venho nessa linhagem, mas eu vim do África. Não. Entanto que eu trago muito dizeres para o meu menino nas obrigações, sou eu que trago, não é isso, meu filho? Eu que trago. Se um filho é de Santé recolher cá, um menino cá, e ele não saber ver certas coisas da obrigação, eu que passa, vai passar isso, vai passar aquilo, não é isso? E eu vim do África. Do África? Certo. Certo. De qual lugar da África o senhor vem, avô? Eu vim do Congo. Do Congo. Daí a ligação do senhor com o vovô Rei Congo. Isso mesmo. Tá certo. Porque se diz que todo preto velho que se diz que quando o chefe Rei Congo veio, porque ele é rei, porque ele foi grande lá, ele comandou um tribo lá. Certo? Sim. Né? Sim, claro que sim. E como é que foi sair da África e chegar aqui? Foi muito difícil, a viagem foi longa, o senhor ficou irritado por ter tirado naturalmente o senhor, certo. Mas disse que o preto velho não sente raiva, mas na vida do senhor disse que até às vezes quando apanhava ficava com raiva do isso, branco. Isso. Como é que é tudo isso, vô? Isso mesmo. Se diz, o raiva ou tristeza de ser saído de sua terra, que é seu mãe, né? Na tua terra. Eu vim nova, né? Eu não vi velha, né? Eu vim nova. Quando eu vim, eu tinha 27 anado, né? E vim e deixou minha família lá, que eu tinha meus filhos e meu fêmea lá. Eu vim só. Eu fui raptada lá, como é que fala? Eles vêm e pegam lá no tipo, né? Sim. Vem e pega com aqueles poupou deles e pega nós. Não é isso? Sim. E cá também eu tive que construir uma família lá no quilombo. Lá no quilombo, não, na senzala, né? Por isso que se ama muitos pais. Às vezes fala que é pai que é novo. Não, eu fui velha. Mas que porque eu tive filhos cá também. E tinha filho no África lá também. Entendi. E aí, como é que o senhor conseguiu adaptar os costumes da África aqui sem ser percebido pelo branco? Isso. É sim. Que eu fui um preto que eles viram que eu servia muito para o trabalho cá, diferenciado nos curas. Que os brancos também me pediam para certos curas quando eles viram. Mas eu comecei a trabalhar. Por isso, quando eu comecei a fazer os trabalhos para o lado dos pretos, eles não gostaram e me soltaram. É que eles perceberam que eles não queriam. Desculpa, deixa eu voltar ao Tais. Isso. Deixa eu voltar ao Tais. Sim. Eu cuidava dos peitos, cá. Sim. Mesmo com qualquer tipo de doença, qualquer tipo de esmazela, eu cuidava. Uhum. E o peito, e o chefe que cuidava dele, que se chamava do meu senhor, né? Ele viu e achava que eu só tinha que cuidar deles, dos filhos deles, que eu tudo. Mas eu não aceitei, eu também tinha que cuidar das minhas gentes. É. Por isso que ele foi e me botou lá no pau da Lala, né? Sim. Entendi. E daí o senhor chegou a conseguir esconder o culto aos orixás? O senhor fazia culto aos orixás? Sim, eu cuidava dos pedras que se chamam nos otais. Uhum. Onde nós ficava, nós ia fazer enterrador. Uhum. E cuidava lá. E sim, quando nós podíamos ir. Por isso que o que se chama terreiro, roça, por causa de nós. Uhum. Porque quando a gente conseguia cuidar lá, nós cuidava lá no meio da roça, né? Se tinha um pedra, lá nós concretizávamos com pedra, aquela pedra era sangu, não é isso? Lá nós escudávamos. Uhum. Se tinha uma árvore que parecia como iorocô, nós escudávamos de iorocô. Está certo? Sim. É que chama orixá louco, né? Louco, né? Sim. É isso, então a gente escudava. Os bambuzás, né? Uhum. A inhaçã, é isso? Então nós conseguíamos trazer a nossa fé naquilo lá. A gente conseguiu fazer isso. Então, quiseram tirar isso de nós. Uhum. Claro. Como que era a dificuldade, Pai Benedito, para se comunicar? Porque às vezes vem preto de diferente lugar da África, pro mesmo, tinha isso na sua fazenda? Isso mesmo. Isso mesmo. Tinha de várias, que fala de várias nações, não é isso? Uhum. Mas quando nós, tudo assim, mesmo veio no navio negreiro, nós já começou a ter o entendimento um com o outro. Uhum. Certo? Sim. Porque no navio negreiro não vem dividida, igual tem, igual fala agora, não, como é que fala? Tem um negócio aqui que faz voador, como é que fala? Avião. Não vem dividida. A cá fica cêcêfica, não, nós vem tudo junta. Não é isso? Vem tudo junta naquele porão. E lá começou com viagem muito longa, não é isso? Nós fez aprendedor, mesmo que seja uma língua diferente, que na África tem muitas línguas. Sim. Não é isso? É. Não é isso? Eu falo o caso dessa média, mas gente fala em outras línguas, né? Isso. E nós fez entendedor, por isso que se juntou o conhecimento de um com o outro para formar a religião, qual foi o candomblé cá, né? Isso. Os conhecimentos de todos os negros daquelas nações para fundar o candomblé, igual foi fundada. Teve ajuda da espiritualidade para vocês conseguirem compreender uns aos outros, mesmo não falando a língua do outro? Teve sim, meu filho, teve. É. Teve sim. Mediunidade. Isso mesmo. Teve ajuda sim da espiritualidade. A espiritualidade já tem há muito tempo. Foi espiritualidade pela nossa fé aos nossos orixás, tá certo? Claro. Muitos povos se fala que viram em caboclo, e existe caboclo também de lá, da África. Sim. Que é meio bem diferenciado do caboclo indígena desse terra cá, não é isso? Ah. O senhor veio com 27, ficou, resistiu 45 anos. O senhor morreu por volta dos 72. Isso mesmo. Bem velho. Isso mesmo. Claro. Isso mesmo. Então, o que, que o senhor acha que se manteve hoje, no seu culto aos orixás, e o que o senhor acha que se perdeu, que não deveria se perder? É assim, de muitos conhecimentos de certas orixás que o povo está fazendo agora sem conhecimento. Muitos povos agora estão fazendo igual massa de bolo, faz igual um para outro. Receita. Isso, fazendo receita. Tem um caça agora, que se diz que é no sábado, que o povo aperta um botão lá e mostra tudo. É. E se faz assim, mas não. Dado. Se o povo tomou um carga assim, o povo é do candomblé ou do fubanda, o que seja, se vai fazer, se consulta lá ou os consa, que é o povo do candomblé, ou se é da fubanda, mesmo que não faça a santé, que não faça, mas se for mecer, mesmo que seja com orixá de fubanda, que é uma essência que foi nós que trouxemos, sim, tem que se consultar mesmo a um guia espiritual. Mas não, eles querem ir lá ou nos negócios que faz quilinhador ou no caça e faz um fórmula de igual de bolo, né? É por isso que tem muitos povo com problema ficando vulucas assim. É isso? Sim. O que que o senhor vê hoje que tem de bom quando a pessoa é mistura a Umbanda e o Candomblé, e o que é que tem de ruim? É sim. Eu não acho ruim. Eu só acho assim. O mistura foi feita mesmo pela espiritualidade, meu filho. Porque existe o povo que fala assim, ah, é o Bandombé. O Candomblé não pode mexer com guia espiritual, com encarnada, que é Egum. É sim. O povo quer misturar e faz os besteira. É porque, olha só, olha, o pensamento é de preto velho. Se você cuida de orixá, tem o tempo e o momento de você cuidar de orixá. Certo? Se não descuida de orixá, não pode ter muito bebimenta. O povo estão fazendo uns festas, já esquece. Aí faz festa para Isu. Tome ele bebedor. Dentro de um casa de assé, séria, não pode ter isso. Certo? Pode ter sim, o povo. Se vai trabalhar com Exu, se ele necessita de um bebedor, gosta de um vinho, uma coisa, é só para trazer a essência mais do Exu ou do preto velho que vai trabalhar com vinho, né, certo? Para melhorar no transe, né, para fazer esse edu do cara. Aí o que que acontece? O povo, além de trabalhar com Exu, começa a botar não sei quanto de espumosa para o povo, aí tá as quiumbas, tudo já próxima, porque pode ter um porteiro mais firme, mas elas passam. Tá certo? Então essa mistura que está fazendo mal. Se o povo trabalha no candomblé, mesmo que trabalhe com preto velho ou Exu, tem que saber parar com essas festas. Exu não pede isso. Tá certo? Tem muitos que se chama cabeção, mesmo de todas as regiões, quando começa a fazer isso, começa a se perder. O Exu se afasta, o orixá se afasta para deixar ele tomar um pernada, para ele voltar atrás que vê que está errada. Essa que eu acho que está errada, essa mistura. É certa? Muito bom. Pai Benedito, o senhor então acredita que deve existir preparação do candomblé para alguém cultuar o orixá? Isso mesmo. É. A Umbanda não está ali para cultuar o orixá, isso é isso? Isso mesmo. Olha só, a fubanda, ela canta por orixá, não canta em dialeto, não é isso? Se o orixá que roda ali no salão de Fubanda, Ogum Beramá, Ogum Naruê, é um caboclo espírita, um espírito muito evoluído, que vem numa essência do orixá, mesmo que seja africano, mas não é um orixá, certo? Mas um povo que é só da Fubanda, que não tem a coroa que foi, fez a raspada ou feita, não pode mexer em coisa que ele não foi dada. Você só pode dar o que você se recebeu. Tá certo? Sim. Claro. O que que uma pessoa que está assistindo pode querer procurar porque vai achar na Umbanda? Um povo que vai achar na Fubanda? É. Se ela for procurar a Fubanda que seja séria, feita com paz, com harmonia e caridade, ela vai achar a paz, uma paz de espírito, vai achar uma harmonia, vai achar tudo que ela procura no espiritual, na paz. Não é isso? Ela vai achar uma mãe que vai te acolher numa casa. Esse é que é o Fubanda. Se a pessoa for procurar também a Umbanda, ela também tem que procurar de coração aberto. Para a Umbanda entrar em CC. Mas se você for procurar a Umbanda com outros pensamentos, assim, de querer algo a mais que não seja espiritual, uma paz espiritual, ela não vai encontrar nada. Não vai encontrar nada. Entendi. Que uma pessoa gosta muito da outra e quer só a oportunidade de mostrar isso. Vem ao pé do Preto Velho, ao pé de Exu e diz assim: ô meu pai, faz uma amarração para mim. O que que vocês respondem? É sim. Primeiramente, se um povo vem cá pedir uma amarração para eu ou pro Exu, se for eu Benedito ou Exu, igual do caso que se chama Exu Tancarrua Timbaré, ele vai falar assim: CC, esse povo você quer para CC? Esse povo gosta de CC, esse massa ou essa fêmea? Ah, não. Ah, esse povo, essa massa tem outra fêmea, eu quero para mim. Então, minha filha, cara, eu não vou fazer nada para CC. Eu não vou a mesma. Eu não vou ensinar a botar os maçã com isso, com aquilo, doçar, não. Pra você conquistar um povo, você tem que conquistar por você mesmo. Mostrar que você goste. Eu não vou fazer um trabalho de amarração, meu filho, porque um trabalho de amarração envolve esquiumba, espíritos zombeteiros, para forçar aquela povo a gostar de CC. Mas no final, meu filho, você pode ficar... Um trabalho de amarração, ela dura certa tempo a Gandhi. Como é que fala? Certa tempo a Gandhi. Isso. Depois de certa tempo, a CC que pediu para fazer esse trabalho, você vai ter nojo daquela povo e aquela povo vai ficar agarrada em CC. Por causa daquela quiumba que encostou naquela povo. Aí você não vai querer mais, fez o trabalho e aquela vai ficar querendo a CC. E você não quer andar mais. Aí sabe o que acontece? Igual acontece nessa vida de povo, um matar o outro. Caso de, se diz que é amor, não é não. Caso de trabalho é de amarração, muito dessa. Mas cá, o Preto Velho que é séria, que seja Preto Velho, tem muito povo que se diz que trabalha com Preto Velho, mas tá trabalhando com quiumba, sabe? Já se perdeu, né? Como é que identifica, avô? Como é que identifica? Como é que é isso? Que não é um Preto Velho que tá ali, que é uma quiumba. Olha só, no que você vai pedir. No que você vai pedir, ele vai falar que vai fazer. Que mesmo aquele que está trabalhando, ele vai te dar, ele vai te pedir uma coisa. O quiumba não trabalha de graça. Não? Não. Ela sempre vai pedir o que é seu. Tá certo? Ela vai te dar, mas depois ela vai te roubar. Tá certo? Claro. Entendi. Ela você vai pedir... É sim, há um quiumba, muitos trabalham assim, ah, aquele massa me fez um mal. Se vem para eu, que eu sou o Preto Velho, assim, vai fazer um mal? Meu filho, faz uma oração para aquele massa lá, que ele tem paz, que ele vá em paz, que ele não te segue mais. Mas aí eu vou falar assim, não, pegue cá, pega uma argila com um pouco de massa lá de... Eu saiba que eu trabalho nisso, eu veja, não é isso? Olha só. O que é que Umba vai pedir? Vê uma argila com terra lá de cemitério e um pouco de lama de mangue. Vamos fazer um boneco com os pés cá que nós vamos afundar esse massa. Vamos botar lá na catatumba. É assim que a Umba trabalha. Ai. Tá certo? É os feitiços. Tá certo? Mas aí vai dizer, a Kiowa também não vai passar nada por isso, quem vai ser cobrado depois vai ser esse que você pediu. Tá certo? Claro. Claro que sim. Qual foi, assim, um trabalho que... ou um pedido que chegaram pro senhor e o senhor falou, meu filho, eu não posso fazer uma coisa dessa. Qual foi que já aconteceu com o senhor de alguém vir pedir e o que é que o senhor respondeu? É o mesmo coisa que eu estava falando para o CC. Uhum. O Massa veio falar com eu, que o Massa fez os mal para ele, uhum, e ele achava que tinha que falar para eu fazer um trabalho para botar ele abaixo dos pés, dos sete palmos. Não. E eu falei, meu filho, olha só, ele é uma alma pedida que precisa de luz. Faça uma oração para ele. Entende? Precisa de oração para CC e para ele. Uhum. Todos que vêm cá, mesmo pedir qualquer coisa, às vezes uma oração faz melhorar tudo. Não é. Não é isso? Sim, senhor. Não. Eu não gosto. Não gosto disso. Quando diz o Preto Velho não gosta disso, existe ainda, Preto Velho, raiva de um terreiro para o outro e aí ele faz uma demanda? Existe. Existe. Existe assim, olha só. Existe que o povo que frequenta um terreiro, ele frequenta a sério, às vezes, você sabe que num terreiro tem um anti-sai de médiuns. Você sabe disso. Tem o quê? Um anti-sai muito de médiuns. Sim, senhor. Porque às vezes vem médiuns procurar uma coisa que num terreiro não vai encontrar. Não é isso? Sim. É os bens materiais que o terreiro não vai encontrar. Você vai procurar uma força espiritual, nós vamos ajudar você a ficar melhor espiritualizado, para você correr atrás do que você foi doutrinado na vida. É. Não é isso? Sim. O que acontece? Aí o moço vem cá, não conquista o que quer. Isso. Aí o que acontece? Aí sai do casa, cá. Deixa o quartinho, deixa seus egibás, o que seja. Deixa seu quartinho, não dá satisfação ao Pai de Santé. Aí o que o Pai de Santé tem que fazer? Tem que despachar o que foi feito, que não pode deixar uma essência cá. Aí o Massa vai para outra terreira, se consulta lá, às vezes para num terreiro que às vezes não é sério, fala assim, porque é um terreiro que é vizimba, né? Aí fala assim, eles estão fazendo lá, demanda contra a CC. Aí começa, tem que fazer um trabalho assim, sensado, que eles estão demandando contra a CC. Por isso que sua vida está assim. Porque olha só, minha filha, tem muitos povos que vêm escutar no Santé, mesmo que seja um médium bom, que tem até fé, que a espiritualidade testa. Vocês todos são testados, meu menino é testado. 24 tempos no tempo, né? Testado seu fé. Aí você passa um propósito na sua vida, que você teve uma queda nessa tua vida, você perde seu fé e você larga de tudo. Aí você vai parar depois de um tempo afastada, passou por aquilo, aí fala assim, foi demanda que aquele Pai Santé fez com eu. Aí vai para outra terreira demandar. Isso que acontece. Não é isso? Claro. Quando alguém faz demanda para um outro terreiro, o que é que eles mais desejam? Que feche? É. Não é só que feche, meu filho. Quer que assim... vou fazer ele perder aquelas filhas todas. Vou fazer demandar para ter um biga, uma discussão, um disse me disse. É isso que faz. Uhum. É certo? Eles querem procurar ver aquele zelador mais triste e perder. O que você vê um zelador mais triste? É. Quer ver ele é biga entre médios, no caso, isso é uma demanda. Uhum. É certo? Já existe a demanda espiritual, você sabe disso. É. O lado negativo querendo destruir tudo que seja. Todas as religiões, independente seja espírita, candomblé, fubanda, molucô, desde que você abra um terreiro, você já tem uma demanda espiritual. Uhum. Não é isso? Sim. A força do negativo não quer que aconteça a coisa boa. Uhum. Acá. Uhum. Isso já existe. Aí depois já vem o povo querer fazer demanda, não é isso? Daí soma, né? E soma? Claro. Soma. E se o Pai de Santé não tiver a coroa firme no seu orixá e seja pé no chão, desanda. Então, o que é ser coroa firme e ter pé no chão na Umbanda? É sim. Ser a coroa firme de um umbandista é sim. É ter a fé no orixá dele, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo independente do que ele esteja passando na vida, ele ser e acreditar no seu orixá, que ele possa estar comendo um mingau de farinha de mesa com leite passando, mas ele não largar a fubanda dele. E acolher os seus filhos, mesmo que ele esteja passando fome, ele acolher. Isso é ser firme. Não será e falar assim, ah, vai fechar, eu vou acabar com tudo. Isso aí que distesse. É. Sabe? E de que forma a casa deve agir para que exista uma proteção forte? A casa, olha só, minha filha, existe toda casa que dependente de nação que seja, mesmo sendo fubanda, tem suas firmezas. Não é isso? Sim. E muitas vezes se segura pelo aquilo. Não, sabe que a casa se torna forte? É tendo médios bem preparados, é médio saber que vai passar por certos apertos e ter força de não querer deixar aquela casa cair. Ah. Os médios da casa, o zelador, a zeladora, os filhos, ser forte e querer ser um propósito. Essa é a maior firmeza do caso. A porteira pode estar apagada, mas se os médios for fortes, aquela casa não cai. Pode passar, pode ter também ter um dissamidíssimo, mas depois voltar atrás e pedir que se amagou, né? Isso que é um casa forte. Uhum. Não é isso? Sim. Então eles conseguem quebrar a corrente pelo comportamento do médium? Isso mesmo. Porque quando um médium vem e tem uma mundícia, medícia, já é uma quiumba lindo. Que todos têm um encosta, querendo ou não. Certo. O zelador tem um encosta, todos têm. Mas quando você tem seus mentores do seu lado, você tem a cara. Não tem um ditado que diz que tem um anjinho e um diabinho? Sim. Não é isso? Você tem que ouvir, saber ouvir quem está do seu lado. Uhum. Mesmo que você vá falar uma palavra, sair do carro, você tem que pensar. Desculpa, depois que você jogou, não tem volta. Claro. Ah, qual que é o limite que pode ir um dirigente quando ele lida com... O dirigente ou os médios quando ele lida com a informação dos consulentes? É sim. Eu tenho cá um cambono, não é isso? É isso. Eu tenho um consulta fechada, não é isso? Aquela que está me cambonando vai vir certas coisas que não pode falar para outra. Então, olha aí. É isso? Que é o limite. Aí que acontece? Esse é o limite. Se acontecer nesse caso acá, quando essa cá não estava, né? Que essa cá você tem que passar por... para quem depois o matéria que vai ficar, que é o meu menino. Para saber o que vai passar para aquela polva, né? Aí essa cá não estava, teve outra média, quando virou, né? Depois estava falando para toda a polva. Isso é errada. Não pode. O vida particular seu não pode. Não é isso? É. Isso quebra correntes. Sim. Não é isso? Porque às vezes eu, Peto Velho, quando eu possa falar do vida da polva, é a vida do povo com eu. Tá certo? Uhum. Nem muitas coisas, às vezes, eu possa falar. É para o Salá ou o Orixá desse Ori que come cá, que doutrina que eu possa falar ou não. Tá certo? Pode. Ah, o Peto Velho não falou isso para eu, porque eu não fui, como é que fala, ordenado a falar aquilo, não é isso? Sim. Não é o tempo daquela povo que eu ouvi, aquela povo ouvir, não é isso? Sim. Vou falar uma situação para o senhor, que eu estou ouvindo aqui, nem sei se aconteceu, perguntar ao senhor qual que seria o comportamento apropriado desse médium. O médium é semiconsciente, chegou um cara que roubou. Tá certo. E aí, ele roubou e ele veio lá para se confessar pro espírito. O espírito falou, meu filho, se apegue no nosso Senhor Jesus Cristo. Se já se arrependeu, agora deixa a água correr seu curso. Isso, sabe? Só que o médium não... Ele foi e denunciou o menino foi preso. Isso. Qual que era... Aí o Peto Velho falou pro Cambono, estou muito triste com o meu aparelho. Tá certo. Porque não era para ele ter interferido. Isso mesmo. Não era a hora do menino, né, pagar, e ele ia pagar de outro jeito, não sei. Afinal, como que o senhor acha que o médium devia, e nos casos daqui para frente, se acontecer isso com algum médium ou um Cambono que eu vi, que um filho vem, que faz uma coisa errada, ele deve ir lá denunciar, para proteger a sociedade daquele, como eles chamam, de elemento, não é mais irmão, certo, né? Agora é um certo. Elemento. Certo. Proteger ele daquele elemento ou ele deve ficar na dele, igual alguém que é neutro? Isso. Como é que funciona? Você está querendo dizer, eu tacar... Isso. Quando um menino meu começou a trabalhar com eu, ele era assim. Era. Sabia, agora não. Cada tempo de trabalhar, não. Sim. Aconteceu um caso aqui, assim, muito parecido com o que você está falando. O que você ouve cá, né? É sim. Essa cá estava... Um massa que não era do casa, se consultava, ajudou a cá no crescimento de sucá, igual está fazendo o obado cá, né? Sim. Lá onde está fazendo a terreira. É. É como é que fala? Uma massinha vinha sempre se consultar com eu. Uhum. Eu fiz falador, meu filha, some com aquele popô que você tem lá. Isso. Sabe por quê? Quando o moço da canela preta te pegar, vai descobrir coisas atrás que você já se fez. Um revólver, o senhor fala? Isso, né? Isso é carregava arma. Isso. Tá. Então, vai descobrir coisas do seu vida que já passou e você está se redimindo disso. Não é isso? Isso. E se o menino fosse sabedor disso, ele também não podia passar. Não podia. Tem que pedir autorização a nós. Olha, aí eu vou contar o que aconteceu. Sim. Esse moço nem quis entrar por causa, consultava cá. Depois, passado um tempo, ele era muito amarrado num fêmea que foi casada com ele e partiu. Essa fêmea não quis mais nada a ele. Ele pedia para fazer trabalho de amarração, falava que não fazia. Nós até falávamos, se você quiser, você conquista de qualquer jeito. Sabe o que aconteceu, meu filho? Esse massinha, com esse popô, fez um besteira e tirou vida dessa fêmea. Ai. O que acontece? Tirou vida, o massinha está atrás dos gades, que foi descoberta, ele descobriu o que eu falei dos coisas atrás. Ah. Tá certo? Sim. Aconteceu nisso, cara. Aconteceu aqui. Isso mesmo. Claro. Então, que, tudo que você fala para mim, você escuta as coisas aí, você sabe disso. É isso? Sim. Mas o meu médico é que se fosse sem a consciente, mesmo sabendo disso, eu não podia falar. Não pode. Não pode interferir. Não. Que o que aconteceu mesmo com essa fêmea com ele, já foi doutrinado lá de cima o que tinha que passar. Olha. Isso é de vidas passadas, meu filho. Tudo acontece nessa vida, mesmo um povo tirar um vida do outro, já foi. Já foi doutrinado para acontecer isso. Não pode. Não é isso? Tudo tem a hora certa de acontecer, Padre Benedito. Ou certo, não? As coisas sim. É. Por isso que existe o livre-arbítrio. Uhum. Muitos povos falam assim, você pode mudar seu destino, dependente da sua conduta, se for para o bem. Tá certo? Sim. Existe o livre-arbítrio do que você queira fazer cá. Nós não vamos interferir. Se você quer ir para o mal, você vai. Nós falamos para onde tem que caminhar. Se você vai para um caminho que você tem pedra, é melhor você ir na pedra, tirando aquelas pedras e passando por lá. Não vá procurar aquele caminho limpo que você acha que está certo. Você vai se desmandar. Você não vai? Bom. Nós estamos aqui num lugar que chama Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Certo. O médium falou que o senhor gosta de trabalhar no tempo. Isso. Ou seja, não é dentro de um cômodo, né, ou de um barracão. Isso. Qual é que é a diferença, Pai Benedito? Meu filho, é só. Se tiver um negócio fechado, vai trabalhar. Sim. Mas eu gosto, igual os caboclos dessa terra, até o orixá, nós gostamos, é o natureza. Que a essência do orixá é isso cá. Orixá não está num pedra, o orixá está nisso cá. Orixá é isso cá, é o tempa, é o venta. Então, melhor coisa que tem, um peito velho trabalhando, um guia, um orixá, sentindo, pulsando aquela força do terra, da natureza. Sim. Nossos guias, nós, mesmo que vá trabalhar num casa de pedra, mas nós sabemos que lá só pode dar isso, nós vamos trabalhar. Mas quando é assim, é melhor a força. Uhum. É a força. A força. E isso... O orixá traz mais força para nós. Uhum. Independente de ser o guia espiritual, nós trabalhamos com mais força. Isso. Entendi. Voltando ainda no assunto da demanda, pode, por causa de um filho, a casa inteira ser prejudicada? Pode sim. Uhum. Pode. É sim. Se tiver um filho com certos pensamentos de que zila um com o outro, isso se torna... É sim, uma raiz vai se enraizando. Porque aquele, quando não gosta do outro, acha que os outros também... Aí ele tem uma amizade com aquele. Acha que aquele não tem que gostar. Vai acabando aquela corrente. Quando acaba, se demanda tudo. Ah. Aí o que tem que fazer? Não precisa falar só pro pai Gandhi, que fala que é o zelador, que é o babá. eles podem mesmo resolver isso, mas não. Fica aquela picuinha, fala para um, fala para outro. Quando já chega no zelador, o inferno já está feito. O inferno já está feito. Isso. E como é que fica entre o preto velho, essa pessoa, e o senhor? Vocês ficam meio assim, dizendo, não, teu filho fez isso, né? Por que que não orientou? É assim. Ou não? Olha só, meu filho. É orientado assim. Mas quando um médico vem com isso, é que ele está no dilúvio. É assim. Igual fala de um festa. Ah, vai ter um festa para isso. Para isso, se tiver um toque, tiver um bebedor para ele, um pitador, já é um festa para ele. Aí fala assim, ah, pode fazer um panado para o seu pombozira. Mas é um panado carnado, que o pombozira também pede muito deslumbre, aquilo não. Quando faz pedidor de muito deslumbre, já não é o pombozira, já é um médico interferindo aquele guia. Ai. E sabe que pode também desmandar aquele guia? Você já ouviu falar que o guia se perde com aquele médium? Com o que se perde? Se perde também, pode ser. Que todos nós, guia espiritual, nós estamos em evolução. Não existe um produto acabado. Todo espírito está evoluindo. Mas se aquele espírito deixar aquele médium ir para, né, que fala para o deslumbre, aquele espírito também se perde. Aí já não é mais o espírito, já é um médium interferindo. Ai. Tá certo? Tá certo. O senhor chegou, o senhor riscou um ponto, colocou a vela entre o dedo do pé do médium. Isso. Que função tem? E colocou um copo. Isso. Que função tem isso? Isso. Oh. Muitos falam que o preto velho trabalha com toco é para dizer que eu tenho a luz. Não. Eu para dizer que essa luz é do meu médium. Que eu já tenho meu luz própria. Então. Não é isso? E o Omin é para mostrar a pureza. Que o Omin é puro. É puro. É a pureza. O cruz é o martírio de Cristo. A cruz do cruzeiro. A lua, porque estão noites. E as estrelas. Não é isso? Que muito povo vem procurar a carne e nós falamos assim, você tem estrela para brilhar. A cruz mostrar o martírio de Cristo. Que eu venho na paz de Cristo e mostrar a pureza de Cristo nisso cá. Por isso como o povo fala, está conversando muito sobre espírito, sobre muita coisa, o Benedito fala, ah, Pai Benedito, eu vim capuzira, mas eu... Se pede assim na lei de Fubanda, vai ter um zira, ah, fica dois tempos antes, sem comer negócio pesado, negócio de escura. Ah, mas eu não tive o preceito. Eu falo, bebeu bastante Omin? Ah não, então beba para limpar, que limpa isso, Omin. É água, né? Falou uma palavra torta, um palavrão, beba Omin que vai limpar. É isso. Então a Omin se mostra a pureza. O toco é mostrar que meu menino tem luz, que essa luz é para ele. Tá certo? Que eu já tenho meu luz. Entendi. Aqui, nós estamos chegando perto dos 5 minutos finais. Quero perguntar para o senhor se é da sua vontade. Certo. Ou a gente fazer mais um trabalho com o senhor aqui hoje, ou a gente faz um trabalho com o senhor no outro dia, e hoje talvez a gente chamava um guardião. Certo. Mas depois o senhor responde. Tá certo. Tá? E vamos deixar assim. Daqui a pouco eu vou pegar a sua mensagem final. Tá certo. Depois a gente decide com o senhor. Tá certo. Se a gente pode continuar os estudos com o senhor, ou se o senhor acha melhor, de repente, falar com o guardião. Numa outra oportunidade, a gente volta e fala com o senhor. Tá certo. Que ou já continua. Tá certo. Desculpa, que você sabe que a rua tá cá, né? É isso, né? É isso. Mas vamos lá. Então, passa uma mensagem final pra gente, por gentileza. É sim, meu filho. A mensagem que o Preto Velho fala, que eu falo cá, que está um reviravolta nessa munda. Os moços que se acham que é Deus, que se chama os governantes desse terra, estão tudo perdido. Até nesse tempo que eu falo, que eu ouço cá, que Pai Maior fala, até o tempo de 2-0-1 nova, vai ter um reviravolta muito grande nessa terra. Tá certo? E o povo tem que fazer mais orações. Muitas orações para essa terra, para os povos que estão procurando guerra, os povos que estão fazendo matador sem ter direito a disso, fazendo muita desmazela, desejando muito mal para o próximo e procurando muito poder. O poder vocês já têm, que é uma vida que o Pai Maior deu para vocês. E esse mundo, o povo esqueceu, sabe o que o Preto Velho fala? Uhum. É o amor ao próximo, uhum. A caridade, ao bem-estar, ao próximo, uhum. Ao carinho, ao abraço. Isso que o Preto Velho tem para falar, uhum. Que esse mundo tem que ter mais amor. Certo? Que assim seja. Eu ouvi aqui uma coisa para perguntar até para o senhor antes do senhor ir embora. Qual que é a diferença, vô, entre o poder, entre querer e poder? Querer se diz que você pode querer e não ter, não é isso? É. Nem tudo você pode. E querer, às vezes você pode querer e você não tem como. Ah, eu posso querer cacá, eu não posso. Eu tenho que pedir essa cá para pegar esse cá. Sim. E o querer, o poder é você ter e ao mesmo tempo não poder usufruir disso. Olha. Que muitos tempos aí fala cá, pode ter um povo que tem muito zimbo, mas não ter felicidades. Ah. E ter aquele de querer ter aquele poder daquele moço, mesmo assim ele tem a felicidade e achar que para ter a felicidade ele tem que querer ter aquele do outro. Olha. A felicidade, meu filho, você consegue com poucas coisas. E o poder, nem tudo tá. Pode ter o poder. Nem tudo. Nem tudo pode ter poder. Claro. Só o que pode ter poder é o Pai Maior, o Gandhi. Ele que tem poder. Ninguém nessa terra cá, ah, eu sou poderoso. Nada. Nada. Você pode estar em cima, mas daqui a pouco você cai. E para se levantar é muito difícil. E se tem uma pessoa ouvindo o Pai Benedito que tem a família dela, tem um irmão que não trabalha, uma mãe de cama, certo. Que não entrevada, e ele é o mais velho, e tem um irmão que é vagabundo, que certo. Não gosta, se mexe com outras coisas, e não quer trabalhar de jeito nenhum. Certo. E aí tá criando, as dívidas estão aumentando em casa. Certo. Só ele, mas ele tem responsabilidade, ele vai trabalhar, mas não está aguentando mais. Certo. O que que o vô sugere para uma pessoa dessa que tem a força de vontade, mas está esgotando já? Certa. Minha filha, tem que ter muito pensamento no Pai Maior e muita oração. Uhum. Não perder o cabeça para fazer os besteiras, para merecer as coisas dos outros. Uhum. E se ele está passando por isso, minha filha, porque o fardo que ele está passando, ele pode segurar. Tem força, vô. Ter força, tem força. Ele, se está passando por isso é porque tem força. Tem força para segurar. Entendi. E ele saber pedir. Uhum. Se está passando um perto, não fique fechada. Bata no vizinho, peça. Se está passando fome, peça um homem, peça um rosto, peça um pezão. Peça um zuda. Mesmo vai chegar num casa que ela vai se estender. Uhum. Isso é um teste. Sim. Todos vocês nessa vida, vocês estão testados sua fé. E às vezes num aperto de um ente querido, dodói, sem trabalhador. Uhum. Às vezes você passa, às vezes por isso, sabe por quê? Porque às vezes atrás você estava bem e você pisou num que não tinha. Maltrado. E agora você está passando por isso. Uau. Que tudo nessa vida é consequência do que você vai. Desde que você abriu o oju, não é isso? E socar o gobo, até você ficar velho, certas coisas que você passa na vida foi coisa que você fez atrás. Numa outra vida também. Isso, e também numa outra vida, pode ser? Uhum. Isso também. Entendi. Claro. Tem que ter resignação e força. Isso mesmo. E força. Pedir ajuda. E pedir ajuda. Uhum. Não só no espiritual, uhum. Mas também no material. Não ter vergonha. Não ter vergonha. Uhum. Tem que saber isso cá, meu filho. Tá. Você quando vai assim, uhum. Você sai para um terra longe e você chegou lá e não conhece nada. É. Se você não abrir em Saindaca, você vai chegar com canta? É. Não vai, não é isso? Não. É isso mesmo, né? Né, dona Bi? Então tá, vô, antes do senhor ir embora, passa uma mensagem para um obsessor, que às vezes a pessoa que está em casa está vendo o vô. Tá certo, tá, né? E só que ela não está vendo o obsessor ali do lado dela. Então, mas o obsessor quer fazer mal para ela. Então manda uma mensagem agora direto pro obsessor, vô, se compensa ele continuar fazendo isso, se era bom ele parar. Isso. Que mensagem o senhor passa pro espírito que está do lado da pessoa que está escutando? O espírito? Isso. Que ele volte ao pensamento do Martinho de Cristo. Uhum. Gore falou para aquele ladrão que estava do lado e falou assim, eu vou te encontrar lá no paraíso. Uhum. Que ele pense, volte a pensar que existe uma luz, não só existe treva, que se afaste daquela matéria que está lhe prejudicando, que ele procure pensar na luz, não nas trevas, porque as trevas não levam a nada. Pense na luz, que existe luz. Existe. Que ele também, aquele obsessor, às vezes está ali, às vezes também procurando aquele povo ali, ele querendo luz. Ele está sugando a luz daquela povo ali. Então ele tem que ter, mesmo aquele povo que está ali, está sentindo o obsessor, ele tem que fazer umas orações para aquele obsessor ir. E o obsessor também tem que entrar nisso, cá, que ele também está errada. Tá. É isso? Claro. O senhor está dizendo que ele tem luz própria. E aí, enquanto ele fica sugando dos outros, não descobre de si próprio. Isso, é isso mesmo. Ah. Porque ele não, ele sabe onde ele tem que passar até ir para a luz. Uhum. É isso? Que existe o plano. Desse cá tem um meio e tem um umbral. Mas entre o umbral e essa terra cá tem um plano que eles ficam, não quer passar lá. Que às vezes ele tem que passar lá. Uhum. Para ficar lá naquela tempo até para ir para a luz. Não é isso? É. E eles não querem passar naquele martírio que lá se chama que é um umbral, né? Né? Que sofre lá, que eu parei lá, né? Eu parei lá. Avô, como que o senhor, o médium carioca, é até forte pra gente que é paulista, tá, que ele tem esse sotaque. Como que o senhor muda tanto assim? É o processo de dominação assim, do mental dele? Isso. Entendi. Isso, nós com o tempo, nós vai conseguindo aflorar mais com o médico, é um trabalho. Antes do menino comparar eu, teve que tomar uns banhos de ervas. Né? Isso não pode vir com o corpo sujo, não tem que ter um preparo. É isso aí, com o tempo, com a evolução espiritual, igual eu falei que não tem um por tudo acabado, nós vai conseguindo soltar nós, nosso falador melhor. Eu falava mais torta, como é que fala? Com o tempo, nós vai... conseguindo, é um corpo estranho dentro de outro corpo, não é isso? Não é isso? A gente não entra dentro do corpo, nós somos, por isso chama cavalo, né? Sim, senhor. É isso? Tá certo. Tá certo? Vô, muito obrigado por esse tempo conosco. Tá certo. Tá? E você quer falar, né, com o moço já tá cá, você quer falar com o moço, eu deixo eu falar. O senhor autoriza? Isso, a mesma portada. O senhor como um chefe... Isso. A entidade chefe da casa. Isso. É? Isso. Como é que é ser entidade chefe de um terreiro? É mais responsabilidade? É sim. Ou é igual? Meu filho, a responsabilidade é do médico. Eu fui doutrinado por quê? É TK e Axa Madonna Finata. Tudo que vem falador, vem perguntador é eu, né, Madonna Finata? O que vai fazer vucar? Até nos ira de Exu, eu digo, vai fazer vo isso, não vai chegar. Se o médium trabalha com isso, tem que ver com qual vai trabalhar do outro. Se não fica médium trabalha com isso, trabalha com outro, faz bebida, faz isso, depois demanda. Não pode, não é isso? É sim. Se o povo veio, você veio cá consultar com eu já isso. Falei. Porque depois você tem que sentar em outro peito velho e se consultar de novo, que eu já falei contigo. Não é isso? Sim. Aí o povo faz isso, né? Ah, é. Aí se desmanda. Então, eu que doutrino quando vai ser o Zira. Sim. O que vai fazer, o que vai fazer nas firmezas, não é isso? É. Tá certo? Entendi. Mas entre o senhor e os outros espíritos, tudo tem força igual. Certo. Cada um trabalha numa polaridade. Isso. É sim. Quando está na zira de Exu, quem comanda é seu tanca-rua. Sim. O que fala do... Faça. É. Não é isso? Então, nós não temos esse negócio igual... Assim, eu vou explicar. Aí fala... Essa cara é média, tava cá, isso é médio do casa. Sim. Essa cara não gosta muito de ser que tem isso num casa, né? Ai. Aí fala, vira no pombozira, aí o pombozira não fala contigo, não tá com pombozira. Que nós espíritos não tem isso. Não tem isso. Ah, acá, eu sei Benedito, você tá com o pai Joaquim. Aí eu falo, eu não falo com aquele preto velho que eu não gosto de Joaquim. Mentira. Às vezes eu tá trabalhando, às vezes eu preciso de Joaquim cá para me ajudar num trabalho cara que tem um obsessor. Vou precisar desse preto velho cá para me ajudar nesse obsessor para poder ir. Faz entendendo? Nós trabalhamos tudo junto. E se eu tiver também trabalhando cá, eu ser preto velho, usir preto velho, e eu precisar da força de um Exu da Calunga, eu chamo, ele vai chegar cá para ajudar o preto velho a desmaçar aquele feitiço. Faz entendendo? Tá certo. Então tá bom, vô. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo. Tá certo, né? E agradeço muito o senhor, viu? Tá certo. Eu que tá agradecido de deixar eu chegar cá nessa matéria, cá nesse espinho, nesse cavalo, para poder fazer falador, né? Graças. Com CC. Muito agradecido, né? Graças a Deus. Que Pai Oxalá sempre continue te abençoando, porque essa caminhada tua é grande e árdua, né? É grande. E você tem que rodar nessa munda grande aí, né? Sim. É isso, né? Cumprida a caminhada, vô. Isso. E sempre tenha fé igual você tem, filha, nos seus orixás. Tem que ter fé nos seus guias, nos seus mentores, Porque essa subida não é fácil, não. Não. Não, sabe? Não. Mas você tem volta com isso. Você sabe disso. Se não tiver nessa vida, você tem no espiritual. Tá certo, amor? As amizades que a gente conquista, isso, né, avô? Isso mesmo. É uma paga, né, avô? Isso mesmo. É a melhor paga, né, avô? Não, sabe? Uma amizade de um preto velho. Isso mesmo. De um médium do preto velho. Isso mesmo. É uma coisa muito boa, né? Isso mesmo. Tá certo, então. Muito tá obrigado, certo. Viu, vô? Tá certo. Eu que tô agradecido de falar com o Pai Benedito de Almas, tá certo? Tá certo. Tá certo. Graças a Deus. Muito obrigado. E o senhor vai embora agora, vô? Tá certo, tá. Eu vá, né? Isso. Eu vá, daí, né? Então. A gente vai entregar como é que o vô vai embora. Tá certo, né? Falar um pouquinho com o médium. Tá certo, né? E depois a gente vê. Graças a Deus. Muito obrigado, vô. Graças a Deus. Vai fazer canta tudo? Vai, vai, vai, vai. Vamos acabar. Graças a Deus. Pai Leandro de Ogum, tudo bem? Tudo bem. Quando o médium volta, a gente pega rapidamente só para saber como é que foi para o senhor os bastidores, enquanto a gente estava conversando com o Preto Velho, como que o senhor se sentiu? Pô, cara, eu não senti porque eu não vejo mais nada, né? É. Eu não vejo, antes quando eu comecei a trabalhar, comecei... Quando eu entrei pro santo, a gente escuta, a gente vê, a gente sabe o que falou com a pessoa e agora eu não consigo mais, não sei como que o que foi, o que o vovô falou não fica mais comigo. Entendi. Não sei mesmo. Você agora tem uma mediunidade inconsciente. É, porque às vezes o povo vem aqui, se consulta com o vovô, aí passa no meu trabalho, pô, você falou isso, eu falei, pô, cara, e aconteceu, eu falei, pô, cara, não sei. Um dia você vai lá e conversa com o vovô e fala com ele o que aconteceu, porque eu não sei, não adianta me perguntar que eu não sei. Claro. Agora não fica mais, fica mesmo. No início a gente às vezes lembra que falou com uma pessoa, às vezes a gente até sabe que falou com a pessoa, mas não sabe o que falou. Né? Se recorda, ué, conheço aquela pessoa, depois fala, não, eu comecei com o Preto Velho, mas agora não me recordo mais. Você enfatiza bastante que aqui é um lugar que pratica caridade. Aham, certo. Você não cobra atendimento? Não cobro. Não, já veio sempre de mim, quando antes de entrar para a religião, nunca gostei nem do meu trabalho, às vezes chega uma pessoa, às vezes eu trabalho, meu trabalho, às vezes uma pessoa muito, que não tem como pagar, às vezes nem cobro. Então, ainda mais na minha religião, eu não vejo isso. Sim. E meu vovô não aceita, não. Quando a pessoa quer ajudar alguma coisa na casa, tudo bem, mas não, a minha caridade é essa, ajudar o próximo, independente que depois fale mal, que aconteça, o meu propósito é esse, não só meu, quando minha esposa e meus filhos, né? E eu percebi que até quando alguém precisa ser atendido fora do dia da gira, você não cobra também? Não. Claro. Não. E você atende? Atendo, igual já aconteceu aqui de a dona Abigail ter trabalhado, que eu trabalhava... Agora o nosso toque é de 15 dias aos sábados. E antes de passar para o sábado eu trabalhava às quartas-feiras com o vovô. Era só eu, minha esposa ficava ajudando com a dona Abigail, os filhos ficavam. Teve na quarta-feira, na quinta-feira eu trabalhei e vim, aí eu falei assim, pô, vou tomar um banho, vou tomar uma cervejinha para relaxar. Daqui a pouco eu fui tomar um banho e falou assim, ó, tu não vai não, porque vai acontecer um negócio aí. Daqui a pouco a dona Abigail, que é minha cambona, me ligou, ó. Tá em casa? Tô. Não, que a dona fulana de tal me ligou, está passando mal, tá com os negócios lá, pediu se o senhor pode ir lá. Eu tomei o banho e vim pra fora, meu irmão estava aqui, perguntei se ele estava de corpo limpo, peguei as coisas do vovô, do caboclo, botamos uma roupa branca e fomos pra lá, que eu fui trabalhar, que a dona estava com um problema espiritual lá,